Salvador Azul 4217, você voando a Prodimótiva. O 4217 foi Leda, aguardando coordenação. Leda inicialmente, 4217. 42107, solicite Motiva ao centro Recife, na frequência 13625, alternativa 125, décima 1. 3325, alterando 251, na Azul 42107. Comandante, bom dia, com 1161, com informação eco, autorização Guarulhos, nível 380. 1161 para Guarulhos, tenho já aprovado 360 para outra copa. Para a copa, prossiga. Autoridade de São Paulo, Guarulhos, 360, nível V2, Luna 0. Decola da Luna 0, curva direita no perfil da Dael, Lida, Motiva. 5503, o transponder, 120, decimal 80, controle. Gol no 161. Autorizado, Guarulhos, nível 360, perfil Luna 0, decola pistão no 0, com curva à direita no perfil da saída Dael, Lida, Motiva. 5503, o transponder, 120, decimal 80, controle. Gol no 161. Correto, no meu olho, chame pronto, no 7, para inspecionamento. Repetidor, bom dia, tá 3601, com informação Eco, São Paulo, Congonhas, portão 04. Tá 3601, está autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Repetidor 90 até Pugada, após Repetidor 16, e segue conforme a rota do plano. Decola da 1-0, curva direita no perfil da DAEL, Leda Motiva, 5504, transponder, 120, decimal 80, controle. Autorizado 360, Pezulu 10, Pobaga, Pezulu 6. Decola da 10, curva direita da DAEL, Leda Motiva, 5504, 1208, 3601. Correto, chame pronto no 4. Certo. Romeu Charlie X-Ray, por gentileza, confirme o nível para que solicitou para a Petrolina, parte pista. 085, Omega na Bata, decora de 6703. Na Bata, 085, e decora da 17, o Romeu Charlie X-Ray, ciente, no ar são instante para cobrir. Charlie X-Ray, na escuta? Tá, só quatro. Meu Charlie X-Ray, pronto pra cobre? Salvador Petrolina, nível 085, decola da 17, curva direita no corredor Axé, inicialmente restrito a 1.000 pés, ou até, até o farol da bola ou até a liberação do controle, Salvador. Aciona 5501 no transponder e o controle 120, decimal 80. Confirme somente para ver? 04 a bordo, sendo ataque de decolagem 295, ajuste 909, é boa viagem. Roberto Charlex, aí está autorizado, seu contato. Pega esse momento, Gol 1161 no 07. Autorizado, chama táxi. Autorizado, meu próprio táxi, Gol 1161. Bom dia, sendo identificação via chegada Bomp, desça até 4.6, o ajuste 10019. Boa tarde, Alex Ways, autorizado o táxi para interseção, reporte para ingresso. Oito três, autonomia de 4 horas e 10, ao ferro Gabriel. Número 1, autorizado o táxi, bate 1 no Índio, ponte espera, 1895, 1099, boa viagem. Via página, autorizado o táxi, estou pronto para dar 1 no 0, 1895, vai chamar quando lá, Gol 1 no 1, obrigado. O estacionamento está 3601. No quadrinho que fez o solo, apoio do Boeing da Gol, passar a retaguarda, inicie no 4, chame que tá. Ok, coordenar para a passagem da aeronave da Gol, encontraremos o táxi, está 3601. Alô, boa noite, chegou o 161, passou um ponto de espera da 10, pronto. Ah, 161, na linha, decola, pistola 0, vento no 70 graus, 1-1-9. Livre, decolagem, pistola 0, gol 161. Começar a ser a linha e mantém cabeceira no 7, a posição pronta. Primeiro tá refeito, autorizado a decolagem, 7, vento no 8, 0 graus, 1-1-2. Com 1-1-1-1 na decolada 3-0, time controle, 1-2-0-8. 2-0-8. Salvador, boa noite, chegou 1-1-1-1. O 1161, boa noite, contato radar, mantenho nível 360 via saída da EL. Sobre via saída da EL, estou nível 360, vou 1161. Começa a Alex aí, decolado 3, 1 no time controle, 1-2-0-8. Controle, 1-2-0-8, graças ao trabalho. Controle de Salvador, muito bom dia, estou passando com o Roberto Alex aí. Romeu de Alex aí, bom dia. Pés no corredor, acho que é reposto no farol da barra. Vai embarcar no farol da barra, mantendo 1-9 pés no axé, Roberto Charlie Clay. Tá 3601, 164, com fins 4 horas e 10. 4 Confins, 4 e 10, veio táxi à direita via Índia, ponte espera 1395, ajuste no 019, a boa viagem. Índia, ponte de espera, 1395, 3609. Alguma possibilidade do Romeu Charlie X voar direto destino, a ideal seria 352. Romeu Charlie X vai ter que manter o corredor inicialmente aguardando o direto destino. Gente, aguardando o Romeu Charlie X, grato. Ponto de espera pronto, tá 3601, boa. Então 3601, a linha decola pistão 0, vento, o número 0 grau 092. A linha decola 10, ciente para 3601. 0099, autorizado o ILSXT, reporte estabilizado. Tampa 2000, autorizado o ILSXT, então 0, vai reportar estabilizado no 0. Uno 161, chame o centro Recife, na frequência 133.25, alternativa 125.1. 3325, centro Recife, alternativa 251. Decolada 36, chama controle de Salvador 1208. 208, 3601. Controle de 3601, cruzando 1700 pés. 3601, contato radar, tudo mantém o nível 360, via saída da Elf. 360, Zero da Elta, 3601. Oi, Alex, foi direto destino, aguardando a ascensão para o 085. Papa Romeo, Charlie X-Ray, sub, mantenho 085. Papa, tem 085, vai Charlie X-Ray. Salvador, é, provincial, Scott, Scott, Scott. Please, Scott, I meant both arrived at 72,4,000 feet, QNH 1019. Zero meio, estabilizou? Sim, estabilizado, para baixar, tá? Certo, aproximação final, chame Torre Salvador, na frequência, no 8.95. Vai chamar 18.95, Torre, obrigado, também. Salvador, Europa, 083, may we continue descending? Papa 0874, feet, QNH 1019. 4,000 feet, Europa, Torre Salvador, bom dia, fotógrafo Olimpo 06, está estabilizando a localização, passando o marcador externo, sem baixar travado, visual com a campo. Olimpo 06, ajuste altímetro no 019, livre pouso, pista no 0, vento no 60 graus, mão no 9. Autorizado pouso, Olimpo 06. Solo, Salvador, Azul, Alfa, Yankee, November. Prossiga, Alfa, Yankee, November. Solicito autorização de reboque do Pat 3 para o Pat 1 na posição 3. Reporte para ingresso no Pat principal, Alfa, Yankee, November. Reportarei ao Pat principal. No chame C para Recife, na frequência 133.25, alternativa 125.1. 33.25.251, 506, solo 44, libera a direita, está autorizado o táxi, Alfa Delta, reportando para cruzamento da pista 1028. Alfa Delta, reportando para cruzamento da Delta 1028. Olimpo 06, autorizado cruzamento, pista 1028, estacionar a parte militar, frequência livre. Autorizado cruzamento, pista 1028, frequência livre, parte militar. Europa 083, mantém 2000, clear ILS approach, come establish localizer course. Europa 083, maintain 2000. Come establish localized course, Terminator 09. azul Alfa Yankee November, está pronto para ingressar no pátio principal. Autorizado, até o portão 3. Ok, gente. Azul Alfa Yankee November, marcado posição 3, obrigado, Mogi. Roger. Romeo Charlie X-Ray, em radar terminado. Suba em condições visuais para 1905, correto, disponível. Autocoordenação em 12345 e o centro Recife no setor para informações de voo e alerta em 12685. Europa 083 Control. Contactor Tower 118-95. O meu Charlie X-Ray controle voltando?